Toda a gente dizia, porquê, ó pai Guilherme, não estás velho demais? No entanto, tu tens dado tantos pinotes, tu achas que isso se faz, se faz, se faz, será que se faz? E então, o velhinho dizia para o povo, faço isso tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo.